tu nem devias estar aqui. Deixa, deixa. Isso não é para ti. Shorty não segue a minha onda. Shorty não segue a minha onda. Shorty não segue a minha onda. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Shorty não segue a minha onda. Shorty não segue a minha onda. Shorty não segue a minha onda. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Acordo de manhã, não tenho nada para comer. Yeah. Às vezes passamos o dia sem ter água para beber. Aqui no bairro é assim. Hoje normal, hoje bolha. Daí eu prefiro esquecer. Pego o mambo e enrolo. Yeah. Se eu contar tudo o que se passa aqui, baby vai chorar por mim. Sou muito diferente de ti. Baby, largo meu copo. Shorty não segue a minha onda. Shorty não segue a minha onda. Shorty não segue a minha onda. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Shorty não segue a minha onda. Shorty não segue a minha onda. Shorty não segue a minha onda. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Aqui fazem tiro todos os dias. Todos os dias a energia vai. E eu que tenho medo do escuro, enrolo o mambo e acendo os neurônios. Aqui no bairro é assim. Hoje normal, hoje bolo. Daí eu prefiro esquecer. Pego o mambo e enrolo. Se eu contar tudo o que se passa aqui, vai chorar por mim. Sou muito diferente de ti. Baby, larga essa garrafa. Shorty não segue a minha onda. Shorty não segue a minha onda. Shorty não segue a minha onda. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Shorty não segue a minha onda. Shorty não segue a minha onda. Shorty não segue a minha onda. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Joelho, joelho.